can leave now. Tell the crew. Yo. Podemos seguir viagem, os zumbis que incomodavam estão eliminados. Agora podemos ficar tranquilos e discutir o assunto desejado. Yeah. Não tem ninguém pra interromper a nossa prosa. Estamos longe do local devastado pela doença contagiosa. Todos a salvo por enquanto, a não ser que alguém desenvolva algum sintoma. E teremos que eliminar e jogar por cima aquela lona. Jogar o corpo nesse oceano pra alimentar os tubarões, que com certeza vão agradecer por receber as refeições.